Pessoal todo, boa noite. Pessoal, realmente está sendo confirmado a barragem de Xingu. Ela, na verdade, ela não está se rompendo, porém, a barragem de Salvador, entre Salvador, Pernambuco e a Defesa de Cima de Minas Gerais, está realmente se corrompendo por muita água da chuva. E está realmente descendo para Nordeste todo. Principalmente a gente daqui do Baixo São Francisco vai ter uma realmente surpresa. Porém, agradecendo realmente as dificuldades que muitos vão passarem. É o momento de agora realmente a confraternização aparecer. Por isso, aguarde, porque eles estão mandando alerta de vazante, principalmente as que moram em beira de rio. As principais cidades que estão a prestes a se alagar entre as beiras de rio ficou aí Porto da Folha, ficou Canindé do São Francisco, Gararu, Telha, Propiá, Ilha das Flores e principalmente Brejo Grande. Neópolis não entra por motivo que é uma cidade alta, mas Propiá pega uma boa parte. Então, essa é a fonte que eles estão dando para a gente tomar alerta, principalmente aos pescadores que estão realmente dentro do rio.